Porto perde, mas segue em frente na Liga Europa. Torneio do ténis da Nova Zelândia cancelado depois de um sismo. E para Vanessa Fernandes vão 45 mil euros para ajudar a recuperação da sua saúde. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 19h e as 19h30, aqui, na Antena Web. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Dimartino Teixeira. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. A Antena Web apresenta Albatroz em entrevista. No passado dia 18, o Grupo Albatroz, com 30 anos de existência, concebeu uma entrevista à Rádio Antena Web. E agora, no próximo dia 25 de Fevereiro, vamos exibi-la em mais uma edição de Tempo de Antena. Conheça um pouco mais sobre este mítico e renovado grupo para 2011, na voz de um dos seus vocalistas. Uma entrevista e um programa a não perder. Grupo Albatroz, em entrevista à Rádio Antena Web, no próximo dia 25, no Tempo de Antena, a partir das 17 horas. Só aqui, na sua e só sua Rádio Antena Web. Boa noite, o Futebol Clube do Porto está nos oitavos de final da Liga Europa. Perdeu esta tarde no Dragão por uma bola a zero com a equipa do Sevilha, mas porque marcou dois golos em Espanha, ou seja, mais um fora do que o seu adversário, está apurado para a fase seguinte desta competição europeia. O golo foi marcado ao minuto 71 por Luís Fabiano, jogador que inclusive já jogou pelos Osos e Brancos do Porto. Um minuto depois, Álvaro Pereira perdeu a cabeça e cometeu uma falta dura, acabando por ser expulso com um cartão vermelho direto. A equipa do Porto esteve em desvantagem numérica, mas apenas por 5 minutos, já que aos 77 minutos, a equipa do Sevilha viu-se também reduzida a 10 unidades por expulsão de Alexis, mas aqui por acumulação de amarelos. Webb foi o árbitro do encontro. Considerado pela FIFA como o melhor árbitro de 2010, não teve hoje uma arbitragem feliz. O árbitro inglês parou algumas vezes quando não era preciso e deixou passar outras situações impunes quando era necessário parar o jogo. Aplicou mal algumas cartolinas amarelas, mas, apesar de tudo, não foram erros graves. De todas formas, ensombraram a atuação deste árbitro britânico. A equipa do Futebol Clube do Porto perdeu então por uma bola a zero, golo, como disse, apontado aos 71 minutos por intermédio de Luís Fabiano, mas mesmo assim a equipa do Porto está então apurada para os oitavos de final e irá receber a equipa do CSKA de Moscovo, a equipa que ontem acabou por empatar com o PAOK de Salónica e, como venceu por 1-0 na Grécia, está também apurada para os oitavos de final da Liga Europa. Amanhã jogam o Braga com o Lech Poznan no Estádio AXA, o Sporting contra o Glasgow Rangers no Alvalade 21 e, na Alemanha, o Benfica vai à casa do Stuttgart a tentar passar também aos oitavos de final. E há mais um capítulo da novela desportiva Mundial 2022. Agora é o emir do Qatar, Khalifa Al Thani, que pretende realizar os Jogos do Mundial 2022 no inverno. E tudo isto porque afirma que o calor poderá prejudicar a competição. Mas Al Thani quer consultar os habitantes para saber qual a sua opinião. Isto tudo aconteceu quando da visita de David Cameron, o presidente, aliás, o primeiro-ministro inglês, mas não houve, até agora, qualquer clarificação sobre qual será o método que Al Thani deverá utilizar para auscultar os habitantes do Qatar. Recorde-se que, a princípio, era Josef Blatter, presidente da FIFA, que pretendia mover o calendário dos Jogos do Mundial para o inverno, mas, na altura, o Comitê Olímpico Internacional alertou para o facto de, no inverno, estarem a decorrer os Jogos Olímpicos de Inverno, precisamente. E também se alertou para o facto de, na altura, estarem a decorrer uma grande parte, a maior parte mesmo, dos campeonatos de futebol nacionais, o que implicará que os jogadores estejam indisponíveis para participar nos campeonatos nacionais. Ora, esta ideia foi depois abandonada pelo presidente da FIFA, Josef Blatter. Agora quem a adota é o emir do Qatar. Al Thani pretende então mover o calendário dos Jogos do Mundial para o inverno, mesmo já depois de Josef Blatter ter garantido que o Mundial se realizaria então na época habitual, no verão de 2022. Antenoeb, desporto. E no futebol feminino, destaque para os escalões júniores. Este fim de semana realizou-se um derby na cidade de Braga. Em Santo São Martinho jogaram as Santinenses do clube local e a equipa da Casa do Povo de Martim, que venceu por 6-0 os da casa. O jogo foi a contar para a quarta jornada da prova extraordinária de futebol feminino nos escalões júniores. A força da equipa da casa não foi suficiente para deter o poderio da Casa do Povo de Martim. O primeiro golo das visitantes surgiu aos 17 minutos por intermédio da futebolista Nádia. Catarina fez o 2-0 para a equipa visitante, já a caminhar para o intervalo. A equipa da casa estava então a perder por 2-0 no final do primeiro tempo. Logo no segundo tempo e aos 5 minutos, Chica fez o 3-0, numa altura em que a equipa de Sandra de São Martinho estava a responder positivamente ao facto de ter sofrido 2 golos. Entrou na segunda parte com outra garra, mas o 3-0 deitou por terra algumas esperanças ainda das atletas sandinenses. Com esta fragilidade, Catarina, que pisou no encontro, fazia o 4-0. O 5-0 surgia mais tarde, por intermédio de Ana Gonçalves, e o 6-0 final, já no término do encontro, surgiu por intermédio da futebolista Ana João. Assim, a equipa da Casa do Povo de Martim venceu por 6-0 a equipa do Sandro de São Martinho. Agora, na próxima jornada, a quinta jornada desta prova extraordinária de futebol feminino júnior, irá opor, entre outros encontros, a equipa da Casa do Povo de Martim ao Furgens Sport Clube, um clube também da cidade de Braga. O jogo irá realizar-se na casa das Martinis. Quanto à equipa sénior, este domingo às 15 horas, realizar-se-á o início da segunda fase do campeonato da segunda divisão, o campeonato de promoção, assim designado, que então dará acesso à primeira divisão, os primeiros 2 classificados. A equipa da Casa do Povo de Martim recebe a Escola de Futebol de Setúbal. O Comitê Olímpico Português e a Federação de Triatlo vão disponibilizar um fundo de 45 mil euros que se destina na sua totalidade à recuperação da saúde da triatleta portuguesa Vanessa Fernandes. O principal objetivo deste fundo é permitir que a triatleta portuguesa recupere a tempo de participar nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. A 3 de fevereiro de 2011, Vanessa Fernandes anunciava à comunicação social a sua interrupção temporária da sua carreira. Explicou que tal se devia a motivos de saúde, mas que esperava regressar em breve. Ficou no ar a dúvida se iria ou não a tempo dos Jogos Olímpicos de 2012. Não é ainda certo, mas este fundo permite uma melhor assistência para rápidas ou mais rápidas melhoras da saúde da triatleta portuguesa, que é considerada uma das melhores do mundo. Considera Vicente Moura, presidente do Comitê Olímpico Português, que é fundamental que Vanessa Fernandes recupere a tempo de representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, que acontecerão no verão desse mesmo ano. No ténis, foi cancelado o torneio da Nova Zelândia, que iria decorrer em Christchurch. E tudo aconteceu depois do terremoto que abalou esta mesma cidade na passada segunda-feira. 6.3 na escala de Richter. Dezenas de vítimas mortais e inúmeros edifícios destruídos. Agora, o importante é conseguir fazer com que todos os participantes cheguem às suas casas na máxima segurança. Tudo aconteceu depois de a ITF, a International Tennis Federation, se ter reunido com a Federação de Ténis Neozelandesa. Em conjunto, as duas federações decidiram que o melhor mesmo era cancelar este torneio. Vale informar que os próximos torneios de ténis que serão realizar na Austrália não estão em causa. E se Bruno Carvalho vencer as próximas eleições do dia 26 de março do Sporting Clube de Portugal, o grande homem forte do futebol do Sporting será nem mais nem menos do que Augusto Inácio. Reconhecidíssimo treinador português, foi anunciado esta tarde por Bruno Carvalho como o vice-presidente dos Leões. Caso Bruno Carvalho vença as próximas eleições, no dia 26 de março, Augusto Inácio ficará encarregue de toda a pasta do futebol leonino. Já ontem, Bruno Carvalho, candidato à presidência do Sporting Clube de Portugal, havia anunciado que hoje daria a conhecer o seu homem forte para esta candidatura. Antenoeb, desporto. E no Hockey Patins já aconteceu o sorteio que ditou os 16 encontros que irão compor os 16avos de final para a Taça de Portugal da modalidade. Alguns jogos em destaque para esta etapa da prova: Sporting Mielhada, em Lisboa; Limianos Porto, em Ponte de Lima; Golpilhares Benfica, em Vila Nova de Gaia; Tomar Oliveirense, em Tomar; e Hockey de Braga, Porto Santo, Sade. Como podem reparar, alguns destes encontros englobam duas equipas, ou incluem duas equipas da primeira divisão. Casos, por exemplo, do Hockey de Braga, Porto Santo, Sade, ou a equipa do Limianos contra o Futebol Clube do Porto. Este último é um chamariz para os adeptos amantes da modalidade. A equipa do Limianos atualmente está no 15º posto e penúltimo da classificação do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, mas é um nome importante e bastante relevante na modalidade em Portugal. Quanto ao Futebol Clube do Porto, será o eterno candidato a vencer a prova. A equipa do Benfica vai jogar também contra uma já experiente equipa, não só no Campeonato Nacional da 1ª Divisão, mas também na Taça de Portugal. Estou a falar do Golpilhares, que atualmente é 7º classificado. E mais, a equipa do Benfica, tal como o Futebol Clube do Porto, joga fora e também no norte do país. Irá defrontar a equipa do Golpilhares em Vila Nova de Gaia. É um jogo importante também, que certamente atrairá muitos adeptos até esta cidade. Outra equipa que terá que se deslocar de longe para jogar no norte de Portugal será o Porto Santo, Sade, que também milita na 1ª Divisão Nacional de Hockey Patins. Irá defrontar o Hockey Clube de Braga, um oponente forte e que tem dado cartas e tem marcado presença regular no Campeonato Nacional da 1ª Divisão do Hockey em Patins. E desta forma fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã, às 8 da noite, voltamos. Até lá!